Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O PSD e o CDS-PP aprovaram hoje no Parlamento o Orçamento do Estado para o ano de 2013. Todos os restantes partidos e o deputado do CDS da Madeira votaram contra. António José Seguro disse mesmo que este é um dia sem regresso e que todos devem assumir as suas responsabilidades. O Ministro das Finanças reconheceu esta terça-feira os riscos e as incertezas do Orçamento do Estado para 2013. Vítor Gaspar admitiu que o PIB vai contrair-se em 1% durante o próximo ano, mas reafirmou que a recuperação económica vai começar a acontecer a partir do segundo trimestre de 2013. Isabel Moreira, deputada independente eleita pelo PS, admite levar o Orçamento do Estado ao Tribunal Constitucional. Isabel Moreira preferia que a iniciativa partisse de todo o grupo parlamentar ou do Presidente da República, mas se não for tomada nenhuma atitude, a deputada promete avançar sozinha com o pedido de fiscalização do Orçamento do Estado. O Governo fixou os serviços mínimos para os portos de Lisboa e Setúbal, em resultado da greve dos estivadores que começa esta quarta-feira e dura até dia 5 de novembro. Segundo o Ministério da Economia, o Executivo de Pedro Passos Coelho tomou esta decisão para mitigar os efeitos da greve na economia nacional e surge devido à ausência de entendimento entre os estivadores e os sindicatos que subscreveram o pré-aviso de greve. Com os serviços mínimos, ficam asseguradas, nos portos de Lisboa e Setúbal, as exportações para a União Europeia e outros países, a carga e descarga de animais vivos, mercadorias perecíveis e deterioráveis e bens considerados essenciais à economia portuguesa. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico considera que Portugal só conseguirá cumprir as metas do déficit traçadas para 2013 e 2014 com recurso a medidas extraordinárias. A OCDE estima que a economia portuguesa contraia 1,8%, quase o dobro do que esperam o governo português e a Troika, que apontavam para uma contração de 1%. Num documento sobre previsões económicas, divulgado esta terça-feira, a OCDE considera também que a economia portuguesa só começará a crescer no final de 2013, enquanto que o governo afirma que no segundo trimestre do próximo ano já haverá crescimento económico. As exportações portuguesas para a China cresceram 40% até ao mês de outubro, totalizando cerca de 1.000 milhões de euros nos primeiros 10 meses de 2012. Já as importações de Portugal à China diminuíram 11%. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, voltou esta terça-feira a ser alvo de protestos, depois de ontem ter reforçado os seus poderes, um ato que os seus opositores veem como uma atitude que pode resvalar para uma tentativa de ditadura. Milhares de pessoas marcharam hoje na Praça Tahrir, enquanto gritavam: "O povo quer a queda do regime." A Polícia Civil Brasileira prendeu 6 membros de uma quadrilha suspeita de assassinar vários agentes da Polícia Militar no estado de São Paulo. Além disso, os 6 homens são ainda suspeitos de serem os responsáveis por vários assaltos violentos na região metropolitana de São Paulo. As detenções foram feitas no âmbito da Operação Ponta de Lança, que decorreu nas cidades paulistanas de Taboão da Serra e Taubaté e no bairro de Campo Limpo. Os adeptos do Sporting já começaram a pedir a demissão do presidente do clube, Godinho Lopes, esta terça-feira, em Silves, onde o atual presidente leonino se deslocou para promover a iniciativa que junta a Câmara Municipal desta localidade algarvia e o Clube Verde e Branco, em favor das famílias afetadas pelo tornado de dia 16 de novembro. Vários adeptos gritaram a pedir a demissão de Godinho Lopes. Num cartaz podiam ler-se as palavras: "Godinho, rua já." A situação no Sporting agravou-se depois do empate de ontem com o Moreirense a 2 golos. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã estou de volta e espero por si. Boa noite.